Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscal. Estamos aqui conversando agora com Alexandre Maldi, deputado do PTN. Deputado, o seu partido ele não é 100% a favor, né? Tem pessoas contrárias também, mas a perspectiva é que realmente passe a PEC 241 hoje aqui no Senado, na Câmara. Queria que o senhor me falasse um pouquinho se isso pode ter consequências com a educação e saúde ou se já estão se pensando um pouquinho com relação a isso também. É um prazer enorme falar com todos os ouvintes da Rádio Fiscal, falar contigo aqui no plenário da Câmara dos Deputados e explicar de forma transparente a todos que estão aqui conosco em dizer a PEC 241, ela deve ser analisada conforme um orçamento familiar. O governo federal arrecada um valor, vamos dizer que arrecada R$1 trilhão por ano. Ele deve gastar R$1 trilhão por ano. Até hoje, o governo sempre gastou mais do que arrecadou. E o governo do PT, principalmente entre Lula e Dilma, implementaram um gasto exorbitante, que excedia e muito a arrecadação. Então, o que eles fizeram? Endividaram o povo. Hoje, nós temos um buraco na ordem de 600 a 700 bilhões de reais por ano. Isso quer dizer o quê? Que nós gastamos a mais quase 700 bilhões por ano. Então, todos os anos, nós temos que endividar o povo ou a máquina pública para pagar as contas, para pagar as despesas. Nós estamos chegando no limite do endividamento ao qual o Brasil tenha suporte ou condições de arrecadar ainda mais para que possa quitar as suas despesas. Se nós não implementarmos uma proposta de emenda à Constituição, que é constitucional, que não reduz em um real o gasto com a saúde, que não reduz em um real o gasto com a educação, porque ela implementará o piso e ela acatará todos os anos reajustes com um índice inflacionário, que é o IPCA. Então, todos os anos nós teremos reajustado os custeios com a educação e saúde. Mas também permite o quê? Isso é um teto global de gastos. Quer dizer, nós não podemos gastar a mais do que arrecadamos. Isso é natural, é como o orçamento da família. Para pagar as contas de casa, do supermercado e tudo. Se gastar mais, não tem de onde tirar. Chegamos a esse ponto. Ou escolhemos agora controlar o gasto geral, que se em determinado momento o governo entender que é preferível gastar mais com a saúde, com a educação, do que com outra área, como fizeram o Porto de Cuba no governo do PT, como fizeram rodovias em Moçambique, na Angola, e gastaram bilhões e bilhões de brasileiros no BNDES, que não surtiram efeito, que não melhoraram o impacto no desemprego, nós poderemos fazer. Então, quer dizer, nós não prejudicaremos saúde e educação, mas simplesmente controlaremos o gasto público, que ele possa ser eficiente, responsável e de acordo com o que for a receita. Arrecadamos R$1 trilhão, gastaremos R$1 trilhão. Não impactará em nada um setor específico, mas todo o gasto geral e, por conseguinte, imprimirá responsabilidade fiscal e, principalmente, condições que o brasileiro não seja endividado no longo prazo, que não arque com aquilo que não está ciente do que está sendo realizado. Uhum. 20 anos não pode ser muito tempo? São 5 gestões de outros presidentes? Ou você acha que faz parte da República e isso é um tempo razoável? Olha, nós temos que entender o seguinte, que a dívida que foi deixada pelo PT para que nós brasileiros pagássemos, ela é necessária que seja 20 anos. Hoje nós temos um buraco de 700 bilhões por ano. Nós temos que controlar esse gasto, nós temos que controlar esse buraco e não só controlar, mas a ponto que quando equilibrarmos essas contas, que deverá ser entre 1 e 2 anos, com outras propostas ainda que deverão ser aprovadas, a arrecadação excedente deverá para pagar a dívida. Nós temos que diminuir o endividamento, porque senão será impagável, insolúvel, e em 4 a 5 anos nós sequer pagaremos os salários. Então, ou hoje nós aprovamos a PEC de controle geral de gastos e não prejudica a saúde e educação, mas que controla como orçamento familiar aquilo que se ganha e aquilo que se gasta. Ou nós, em 4 ou 5 anos, não pagaremos sequer os salários públicos e, principalmente, nós não daremos conta de fazer com que a máquina promova as necessidades da população. Quebra o Brasil fale e as consequências serão maiores. Ou, se não, poderíamos estar aqui discutindo aumento de impostos, a opressão ao salário, ao ganho e à renda familiar de todos os brasileiros. Muito obrigado, deputado. Voltamos a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília.